Começa agora o Marco de Hoje na Showtime com Marco Antônio Santos Freitas. Agora na Showtime, o Marco de Hoje. Bom dia, boa noite, senhoras, boa noite, senhores. No ar, mais uma edição de O Marco de Hoje, com Marco Antônio Santos Freitas, mesa de som de Jair Barbosa Fofunha, gerência de tecnologia da informação Marcelo Tibério, coordenação de rede Albert Martin, gerência de mídia Luiz Paulo Calisto. Apresentação, João Alckmin. E comigo no estúdio, Benjamin Júnior. Boa noite, João. Boa noite a nossos queridos companheiros, os nossos ouvintes, Fufunha também, e hoje teremos aí o Marco de Hoje. Com mais especial, uma, né, belíssima entrevista. Boa noite, Marco Antônio. Boa noite, gente. Um prazer estar aqui e, sei lá, uma honra estar aqui. Tá bom? Olha, e é muito bom ter o entrevistado que você vai ter, porque eu sou apaixonado por histórias em quadrinhos. Eu sei. Gosto muito. E outra satisfação que eu tenho é de não termos hoje conosco Paulo Passos e Renzo Mora. Só isso já é um alívio inenarrável. Vou ouvir sobre o que eu gosto. João. Oi. Eu sei que tu é muito chegado a se ajoelhar e rezar, mas tu tem que, falando sério, tem que, não pensou de repente em falar com o padre sobre isso? Tem que confessar teus pecados, querido. Os dois são gente boa, por que tu faz isso? Diz pra mim por quê? Não, porque eu rezo ontem, depois nós estávamos conversando à noite. depois da noite conversando? Ele perguntou pra mim, o que eu fiz de errado, João? Eu falei, além de nascer, nada. Teu erro foi ter nascido. Seu convidado já está na linha e já deve estar arrepiado com a gente aqui, viu? O convidado já está? Já está na linha. Ah, já está, então. Gente, assim, ó. Normalmente acontece de eu ter convidados cujo currículo é tão extenso que o trabalho de ler parte do currículo já é enorme. E agora não é exceção, por sinal, eu tive que fazer resumo. Mas vamos lá. A gente não quer impedir o pessoal, né, antes de começar. Então, deixa eu fazer um pouco uma intro aqui. Né? O Flávio Calazans, que é o nosso entrevistado, é um dos maiores especialistas em quadrinhos da América do Sul. Legal. É doutor e mestre pela ECA da USP, né, livre docente pela Unesp, bacharel em comunicação pela Unisantos, publicou histórias em quadrinhos como tiras em diversos jornais e revistas, por exemplo, Brazilian Heavy Metal, que são graphic novels, né, ou seja, histórias em quadrinhos adultos, com a Guerra das Ideias, que está na sexta edição, Guerra dos Golfinhos, em quinta edição, A Hora da Horta, em segunda edição e outros. Ele é editor executivo da Associação dos Quadrinistas e Caricaturistas de São Paulo, onde escreveu e publicou a Cartilha de Direito Autoral da AQC, que é essa associação. Ou seja, o primeiro livro sobre direito autoral específico dos quadrinhos no Brasil. Já está funcionando na segunda edição. São dele os livros Propaganda Subliminar Multimídia, que está na sétima edição, e Histórias em Quadrinhos na Escola, terceira edição. Ele é fundador e coordenador do grupo de trabalho Humor e Quadrinhos no Congresso Brasileiro de Ciência da Comunicação, foi de 95 a 2000, o primeiro grupo de pesquisa de quadrinhos oficial no Congresso de Comunicação Intercom e organizador do livro Histórias em Quadrinhos no Brasil. Ô, Marco Antônio, eu sou tão velho que no meu tempo era gibi, viu? Sim. Não leva mal assim. Não é da minha época, mas eu me lembro, cresci com meu pai falando, através da expressão gibi, que, por sinal, com todo respeito, muito melhor do que a HQ, né? Ah, muito melhor. Por favor, né? Muito mais simpática, né? Muito. Mas então, posso dar as boas-vindas, então vamos lá, sem embromações, mas eu queria dar as boas-vindas ao grande Flávio Calazans. Tudo bem, querido? Oi, tudo bem. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Só quero deixar claro, gente, que muita coisa foi tirada por falta de tempo do currículo dele, porque, de novo, sem querer ser para ser clichê, mas ele fazia um programa só lendo, citando tudo que ele fez na área. Então, quero te dar as boas-vindas, querido, e, sei lá, vamos começar aqui, já citei algumas vezes, não é consultório de psiquiatria, nada, até porque, certamente, eu estaria, na verdade, deitado no divã e não sentado na poltrona fazendo perguntas, mas me fala como é que foi que o Flávio Calazans, assim, como é que foi o crescimento dele, assim, como é que foi o Flávio Calazans, como é que era o Flávio Calazans criança, para depois a gente poder, de repente, até chegar no seu primeiro contato com quadrinhos. Lendo gibi, Lendo gibi, desculpa, lendo gibi, isso, vamos lá. É, exatamente isso. Foi começando, eu comecei com o gibi, que meu pai me trazia os gibis. Eu comecei com o Flecha Ligeira, nossa, que era um quadrinho senhora. De faroeste. Eu tinha 4 anos quando me deram esse quadrinho. Eu lembro. Isso, que era do José... José Evaldo, que era de Rio Grande do Norte, Natal, ele publicava em Brasil inteiro, que era distribuído, né? Dali, então, dali era a primeira contato com a leitura, quadrinho infantil, foi no faroeste. Depois Tarzan, que meu pai também me trazia, ele comprava na banca, nem me trazia. E posteriormente com a revista Grilo, com a revista Metal Lã, quando eu comecei a estudar francês. Quer dizer, a minha trajetória foi desde cedo, desde 4 anos, eu desenhava já quadrinhos, quando eu aprendi que existia o quadrinho. E filmes que eu gostava na televisão, eu tentava transformar em quadrinhos, desenhava os filmes. Quer dizer, foi mais ou menos assim. Acho que como todo mundo, desenhando, copiando dos gibis, desenhando em casa, né? Acho que foi meu primeiro contato. Os teus pais te davam força nisso? Ou depois de uma certa idade começaram a achar aquele papo assim do tipo, pô, e quando é que vai levar a sério a vida? Não, sempre acharam besteira, que desenhar era uma brincadeira de criança, mas como eu continuei desenhando, era um negócio que parecia que não ia dar camisa, que não ia dar nada, né? Mas é o tal negócio, acabei lecionando com quadrinhos, dando aulas disso, acabou gerando dinheiro de outro jeito. Do quadrinho mesmo não dá dinheiro. Assim, te lembras, assim, o teu... Um top 5, um top 10 de quadrinhos de todo mundo. Vamos dizer, internacionais primeiro, que tu, não os que mais te influenciaram, mas os que tu mais gosta de ler. E depois a gente falar dos 5 quadrinhos tops para ti, em termos de quadrinhos nacionais, pode ser? Ah, pode sim, depois não. O que eu gosto não é o que o público conhece assim normalmente, né? Tá, mas vamos lá. Meu contato é com quadrinho europeu. Então eu comecei, minha mãe me alfabetizou com Asterix e Tintim, que são quadrinhos franco-belgas, né? Sim, Goscinny e o Derzo. O Asterix é aquele gaulês que dá aquela poção mágica, Tintim claro. É que viajava pelo mundo da Bélgica, como repórter. Quer dizer, meu contato com a mãe, que eu gosto de quadrinhos, só na linha, é um quadrinho adulto, é um quadrinho com posição política, com os personagens têm sexualidade, tem opção sexual, tem, sei lá, falam de coisas existenciais. Por exemplo, nos Estados Unidos tem o Julius Pfeiffer, ele faz peças de teatro, ele tem livros publicados e também quadrinhos, é um intelectual do quadrinho. E o Will Eisner, que todo mundo conhece, o Will Eisner pelos contos do Spirit, né? Então as histórias são muito boas, muito bem desenhadas. Do que eu gosto, assim, é Moebius, todo mundo conhece Moebius, acredito, claro. Né? É meio famoso. Quer dizer, o que eu gosto é o quadrinho autoral, você vê que eu não estou citando personagens, eu estou citando os autores. Claro. As pessoas que fazem o quadrinho, né? Não, quando citaste o Asterix, eu me lembrei daquele personagem, acho que teve 2 nomes, acho que era Assunceratorix e também Chateauperix, e me chamavam muito de personagem. O criador é o René Goscinny, que era o diretor da revista Pilote na época, e ele gostava de fazer trocadilhos, ele tinha uma formação literária. Dele, além do Asterix, você tem o Isdogud, que é um califa. É um vizinho de um califa. Você tem o Luke Luke, que é do Morris, que é faroeste. Claro. Você faroeste. Tem uma galeria enorme dele, um papá, que é um índio norte-americano na época da colonização inglesa. Quer dizer, tem inúmeros personagens, a maioria com fundo histórico, com pesquisa por trás, e sempre com um parceiro, porque ele é roteirista, então ele tem os desenhistas. Um equivalente a ele, para o pessoal agora entender melhor, seria o Alan Moore, que é um roteirista e outras pessoas desenham os roteiros, as histórias que ele prepara, né? Outro é o Neil Gaiman, aquele do Sandman, que também está famoso agora por causa das minisséries, Adeus Americanos, está passando numa rede de streaming. Exatamente. Então, vai direcionando. Então, sim, e do 5 brasileiros, não precisa ser clichê, nada, não está preso a... Não está preso a ter que citar figurões, tá? Fica à vontade. Não, um que eu acho assim, injustiçado, a maioria são injustiçados, são desconhecidos. O Nico Rosso foi um italiano de Turim, que era professor de figurino, de vestuário histórico, veio para o Brasil. Ele fez vários personagens, ele criou o Chico de Ogum, que é um personagem, o primeiro personagem de Umbanda do mundo, de cultos africanos. Ele também criou muito Drácula, Frankenstein, histórias de terror, e tem uma série dele de mitologia em quadrinhos, mitologia, tem uma outra série que é Terrir, que é terror com humor. Então, Nico Rosso seria o primeiro que eu lembraria dos brasileiros, que me influenciou, inclusive, e que a narrativa é excelente, o desenho é lindo. Um ainda contemporâneo, ainda vivo, César Lobo, do Rio de Janeiro, pouca gente conhece, fez histórias de terror, fez algumas histórias com poesia, em quadrinhos. Ele começou com a revista Mitos, na editora Gorion, nos anos 70, 72, 73. E posteriormente ele chegou a publicar álbuns na Bélgica, tem uma série dele, Brasil 2022, que é uma história de ficção científica, onde eles clonam vários personagens históricos da Semana de 22, inclusive depois da Semana de 22, Carmen Miranda, e isso é usado para atrair turistas para o Rio de Janeiro, os clones. Clones que são covers, na verdade, dos escritores, dos pintores, de Tarsila, de Oswald de Andrade. Quer dizer, é um outro injustiçado, mas que teve uma repercussão fora. Tem o Ofeliano, também, do Rio de Janeiro, que fazia o Leão Negro, também foi publicado pela Mira Ibérica. É um personagem meio mangá, com desenho, histórias da Cintia, desenho do Ofeliano. Quer dizer, se eu for falar, eu vou dar 200 nomes, que eu fui da Associação dos Quadrinhos e Caturistas, faço a consultoria jurídica, né? Eu conheço todo mundo, então se eu for falar, E como eu te falei, no rádio não funciona tão bem a gente não ter as imagens. Claro, claro. Então, sim. Vai direcionando. Mas eu agradeço igual pela tua paciência e disposição. Querido, assim, ó, eu queria saber de ti, de onde surgiu, assim, quando é que foi que surgiu, assim, pensaste... como é que eu posso tentar de alguma forma lutar pelos direitos autorais no Brasil nessa área, né, de quadrinhos? Como é que foi? Pode me dizer, assim, porque o livro é uma cartilha. O direito autoral foi publicado pela AQC, quem quiser, tiver interesse, ela pode ser comprada pela internet. Uhum. Os associados da AQC têm um desconto muito grande na compra, e eu não recebo direito autoral desse livro, ele vai reverte em função da associação. Uhum. Basicamente, o que acontece é no contrato. A pessoa você tem um personagem de quadrinho seu que você desenha, você em casa está desenhando um quadrinho, seu sobrinho, tá? As pessoas perguntam como é que eu me defendo para poder lá no editor e não ser plagiado, não ser copiado, não ser roubado. Uhum. É muito fácil. O certo seria fazer pela Biblioteca Nacional, mas é mais complicado. O jeito fácil, vai no cartório de títulos e documentos, qualquer cartório, leva o desenho do personagem e registra. Ou faz um reconhecimento de firma em cima dele. Pronto, você registrou o documento, fica uma cópia lá, outra cópia com você, e você tem um número do cartório, que sai na hora. Na Biblioteca Nacional vai levar de 6 a 8 meses para te vir um documento. Tanto tempo assim, é? Sim, demora porque você vai ter que fazer pela internet, pagar no banco, levar, negócio, enviar depois e suporte papel, esperar que seja montado um processo para no final sair um certificado que diz que você é autor daquilo. Entendi. Então eu fiz vários desses, acompanhei outras pessoas fazendo, fiz para mim, para outros. É um negócio que, sinceramente, eu falo, é mais barato, mais rápido, mais seguro, mais tudo. Seguro mesmo, né? Você publicar, levar num cartório. Na verdade, pela lei, o Brasil assina leis internacionais, que são a Convenção de Berna, da Suíça, e a Convenção da Unesco. Por essas leis, se você tiver duas testemunhas, você é autor. Basta ter duas testemunhas que confirmem que você foi autor daquilo. Só que no mundo burocrático, é mais seguro você ter um papel carimbado de um cartório. Claro. A testemunha pode mudar de ideia, alguém pode chegar para ela oferecer um dinheiro para ela mudar de ideia, ela pode morrer num acidente, qualquer coisa pode acontecer e você fica sem. Entendi. Então, um cartório não tem como, você tem um documento do cartório, você xeroca esse documento se alguém discutir, e aí você pode levar você, o seu sobrinho que quer fazer, reconhecer os personagens, ter os direitos dos personagens, é só isso, desenha todos eles numa página, põe o nome dele, leva, reconhece, firma em cartório ou registra o documento em cartório, o que for mais barato. E você sai dali na mesma hora, é o tempo do cartório carimbar as coisas. E você pagou, você sai com um documento dizendo. Assim você se garante. Agora, o que vai acontecer? Quando você vai publicar numa editora, eles vêm com um contrato pronto. É contrato de adesão. Você só assina o seu nome. Que assim foi feito com o Super-Homem, Batman, com todo mundo que você conhece, que os personagens passaram a pertencer à editora. Por exemplo, todo mundo fala do Stan Lee, que é um dos filmes do Marvel, do Thanos. Esse filme vai estrear agora, dos Vingadores. Claro, Spider-Man, Hulk e tudo mais. Uhum. Isso, é que todo mundo fala que é dele. Mas se for ver, Deadpool não é dele. É de um autor, mas ele era o editor, e como editor ele ficou proprietário. Uhum. Se for você voltar mais para trás, a história do Galactus e o Surfista Prateado foi criado pelo desenhista. Ele viu depois de pronto, e aí ele que batizou de surfista. Ele escrevia os diálogos depois da história pronta. O Thanos, que é tão famoso, que é o personagem-chave de todo o arco desses filmes de Vingadores, de Homem de Ferro, de Thor, o Thanos é criado pelo Jim Starlin, que é outro cara interessante. Ele é um cara que lutou na Guerra do Vietnã, que esteve envolvido nos conflitos, que ele escreveu as histórias depois, na volta, ele virou desenhista de quadrinhos, ele gostava de Oriente, então ele participou da criação do Mestre de Kung Fu, que vai ter o filme também agora, e criou o Thanos. Essa é igual da Joia dos Infinitos, essa luva com as joias, também é a criação dele. Quer dizer, e aí quem leva o crédito é o Stan Lee. Claro. Então, a mesma coisa com a Disney. Se você pegar a Disney, você tem aquele autor, como é que é o nome? Me foge o nome. Que é o que fazia os personagens, Carl Baker. O Carl Baker fazia os personagens Quer dizer, você tem ali o Mickey do Disney, o Patópolis, Tio Patinhas, Pato Donald, Os Sobrinhos, todo aquele mundo de personagens metralhas, a própria cidade de Patópolis é criada pelo Carl Bakers, mas ninguém fala dele, você fala Disney. Claro, claro, claro. Então, a mesma coisa acontece com outros estúdios. No Brasil você tem o Maurício de Souza, mas ninguém fala do Paulo Amazaki, que era um japonês, trabalhava com ele. Com ele. E que tem várias histórias de personagens que teriam sido desenvolvidos pelo Paulo Amazaki. Mas isso não tem como provar, o próprio Paulo Amazaki abriu mão de discutir isso, né? Mas essas são questões assim, a gente no quadrinho você tem muito esse problema. Se você leva numa editora ou num estúdio o seu desenho, do seu sobrinho ou de quem for, há o risco. E se você assinar um contrato dizendo que você cedeu os direitos, não são mais seus. Claro, claro. Aí o personagem passa pela terceira estrela, eles fazem o que eles quiserem com ele, chamam outra pessoa para desenhar. Claro. Então esses são os problemas, né? Ou publica, ou você escolhe ou publica com essas condições ou não publica. Entendi. A alternativa seria os crowdfunding, as autopublicações, você levantar dinheiro pela internet e editar, só que aí não circula. Só quem comprou vai ter exemplares, né? Claro, claro. E, mas assim, o que eu me questiono é como o mundo dos quadrinhos no Brasil, obviamente era até muito menor quando escreveste essa cartilha, esse manual que é pioneiro de direitos, né? Eu fico me perguntando assim, tu te chocava com a quantidade já de gente naquela época reclamando de ter sido tido ideias surrupiadas? Olha, centenas. Porque eu fazia e faço a consultoria jurídica de direito autoral dessa associação, daquele que agrupa o pessoal de cartoon, caricatura, charge e quadrinhos. E as pessoas vinham a mim, eu colecionei contratos, coleciono casos, ainda vem alguns. É, tem histórias assim cabeludíssimas, até de você licenciar um personagem para... Eu estou evitando citar os nomes, né, porque são processos em andamento. Mas licenciar um personagem para uma gráfica, fazer uma capa de caderno, e ela começar a fazer chaveiros, lancheiras... com o personagem que não estava no contrato. O processo está rolando há uns 15 anos, o rapaz vai acompanhar isso por mais 15, 20, e no fim, ou ele entra em acordo e aceita qualquer coisa, e outro problema, a gráfica fala para as outras que ele está sendo processado por causa dele, ele não tem mais espaço em gráfica. Espaço no mercado, claro. Então claro. Existe um pool, uma comunicação entre os donos de gráficas, que é de editoras, que é complicado. Claro, claro. E, querido, falando do teu livro Histórias em Quadrinhos na Escola, me fala assim como é que foi a tua ideia, como é que foi a gênese ali de ver que poderia ser um ótimo material para incentivar a criança a ler. Eu acho que, na verdade, né, quadrinhos bem feitos, eles abrem, é meio como cinema, né? Eles abrem assim um leque de monte de coisas, né? Desde geografia, história, artes plásticas. Obviamente o ato de escrever. Me fala como é que foi essa tua ideia, assim, que eu acho tão bacana. É, como eu sempre tive contato com a Zinha, minha mãe me alfabetizou com Asterix, Tintim, ela me dava, ela era professora, minha mãe era normalista, então ela foi bibliotecária da prefeitura. Então ela me ela pegava um mapa mundo, um globo, ficava girando e dizendo, o Tintim visitou o Tibete, é aqui, o Tintim foi para a América do Sul, é aqui, maravilha. O Tintim foi para a África, é ali, o Congo Belga. Então ela ficava me mostrando, me contextualizando. Então como eu aprendi assim, geografia e história, isso antes de aprender a ler e escrever, né, bem pequena, ela lia para mim os personagens, né, as histórias, que eu acho um bom hábito você ler quadrinho para criança, que ela vai se acostumando, é um vestíbulo para a leitura, porque lendo quadrinho ele depois pode ler um conto, ele pode começar a ler um livro, quer dizer, é o início de você se interessar pelas letrinhas para aprender a ler os balões, né? Então o que eu fiz foi desenvolver um projeto como professor da Unesp, com a rede estadual, a National Universidade Estadual de São Paulo, com uma rede estadual de primeiro e segundo grau, e eu ministrei cursos numa Unesp perto da favela México 70, em São Vicente, com as professoras que serviam a favela e os municípios em volta, que acabavam atendendo essa favela que era muito grande, é quase tão grande quanto a Rocinha do Rio, é a segunda favela do mundo, a México 70, é no Mangue ela. Então essa, eu pegava os alunos através dessas professoras e comecei a tentar desenvolver, aprender a ler, aprender geografia, aprender história, era direcionado para cada classe, levou 3 anos com turmas de professoras diferentes. Então eu acompanhei o material, a gente começou tentando levar o quadrinho para eles e acabou me invertendo, pedindo para aqui, porque não deu muito certo. Mostrar um Capitão América para eles, se eles não conheciam, não dava certo. Então eles tinham que trazer o que eles assistiam em televisão e em cinema, ou em quadrinhos, e o próprio quadrinho, e aí o quadrinho era devolvido para eles. Então a gente chegou ao seguinte final, você não precisa saber desenhar para fazer quadrinho, para ensinar com quadrinho. A criança traz o quadrinho, você cola numa cartolina, recorta, gruda um papel, um, como é que chama, um bombril, uma palha de aço atrás, para não dizer o nome do produto, uma palha de aço atrás, e cola uma flanela num pedaço de cartolina grande, e você gruda os personagens ali e as crianças inventam historinhas, teatrinho em cima. Esse teatrinho eles vão escrever, se você tiver uma... Isso porque é custo zero para a favela. Então o custo é mínimo, é a professora comprar uma flanela e um pedaço de cartolina, e um grampeador. E o bombril, o palha de aço, eles trazem de casa. Então eles montavam, aí os próprios participavam, montavam as histórias, depois eles escreviam essas histórias, e quando havia uma máquina de xerox na escola, o que não é comum na escola de baixo custo, mas quando havia uma máquina de xerox, esses bonecos eram colocados na máquina, xerocava, ela fazia os balões, a professora, e eles iam escrever os balões. Então, num primeiro momento, eles obedeciam o personagem, que é, por exemplo, a Mônica é mandona, ela bate, o Batman vai lá e interroga as pessoas para descobrir onde está o Coringa, dá surra em todo mundo. Num segundo momento, introduzia a inversão, que seria, por exemplo, se o seu pai estivesse na rua e o Batman pegasse ele, enchesse de porrada para ele dizer se conhece o Coringa. Se você estivesse em casa e o Batman, se o Homem-Aranha entrasse, pendurasse na janela e visse sua irmã trocando de roupa. Entendi. Então é mostrar essas coisas, os pontos positivos e negativos dos personagens. Entendi. Contextualizando isso, essa brincadeira é desvincular do clichê do próprio personagem. Entendi. O Hulk é legal, ele é fortão, ele quebra tudo. Você acha legal ele quebrando. E se ele quebrasse a sua casa? Entendi. O seu quarto? Claro. Contextualizando então, na realidade dele, né? Isso é serviço de um programa de aula de cada professora. Elas vão adaptando conforme... Porque a criança fica muito mais entusiasmada quando ela percebe que ela pode inverter o personagem. Entendi. Usando a identificação que ela tem ou não com o contexto, né? Ela que vai direcionar, porque a classe é dela, né? É o que ela acha que vai funcionar melhor com os alunos. Maravilha, maravilha. Adaptando o programa que ela tem que dar, né? E o livro, aquele que foi a minha intro... A tua existência, diríamos assim, foi com uma entrevista nacional que deste, no Jô, no caso, era do livro que eu, esse livro teu eu tenho, acho excepcional, que é o Propaganda Subliminar Multimídia. Isso, foi isso. Vamos, assim, eu tenho, tenho muitas coisas para te contar sobre isso, mas eu acho que a gente pode ir conversando e deixando a coisa fluir naturalmente. Mas essa ideia toda, né, que parece de início, como uma espécie de teoria da conspiração, né? O pessoal que só tentar contextualizar um pouquinho, no caso, no cinema, feito em película, um filme, né? Ele, no caso, seria 24 quadros por um segundo, para simular o movimento, né? Em vídeo, 30 quadros. Então, daqui a pouco, essa ideia que se a pessoa inserir dois quadros ali, né? Como é que isso poderia influenciar, porque fica no subconsciente da pessoa. Fala um pouco disso, porque eu sei que, apesar de ter estudado montes de áreas, tu não és psicólogo, né? Tu não és psiquiatra. Mas me fala um pouco disso, porque tem tudo a ver com psiquiatria também, com percepção ou não, né? com, digamos assim, coisas que marcam no nosso subconsciente. Fala um pouquinho disso, pode ser? Pois não, é que é complicado de explicar assim, mas rapidamente. Uhum. Primeiro, isso é uma dissertação de mestrado e uma tese de doutorado também feitos na USP. Então, uma das pessoas que julgou esse meu trabalho, esse livro, essa tese, era um psiquiatra. Teve que ter, porque a parte de cérebro, de cognição, é complicada, isso. É chata mesmo, e não é específica. Tem que ser alguém da área de psiquiatria para analisar. Então, eles me deram 10 com distinção nesse trabalho. Aí, depois que foi encaminhado para a editora, e saiu o livro, está em 7ª edição agora. Já virou até uma entrevista do Jô Soares, que é fácil achar no YouTube. Está no YouTube, Jô Soares aparece. Bom, basicamente é o seguinte, a gente percebe o mundo numa velocidade, numa certa velocidade. Algo acima dessa velocidade, vamos dizer, o cinema tem 24 quadros. Se você colocar um segundo projetor, introduzindo, hoje com o digital já nem precisa desse segundo projetor, colocando uma imagem em 3.000 avos de segundo, a gente vê 1/24 de segundo. Segundo dividido em 24. Segundo dividido em 3.000, se você colocar uma imagem, por exemplo, uma fruta, uma comida, as pessoas vão ter desejo de comer aquela comida. Talvez, ou depende da quantidade de vezes que foi colocado, ou na saída do cinema, ou depois que eles dormirem, no dia seguinte, começa a ter a vontade daquele produto, chamado efeito Poetley, que é o efeito de 48 horas, que é você tem que voltar, dormir, ter o sono REM, aquele sono que mexe o olho, que sonha, claro. Aí você tem a vontade de consumir o produto. Então, os subliminares, eles vão funcionar, são abaixo do limiar de percepção, eles vão funcionar com produtos que você chama-se bem de comparação, baixo envolvimento ou baixo custo. Uhum. Você não vende um carro, um apartamento, um computador para uma pessoa com uma coisa cara com subliminares, provocando a compra pelo subliminar. Você vende Coca-Cola, chiclete, um voto numa eleição que não custa nada. Quer dizer, uhum, ele funciona para esses bens que você não tem risco financeiro percebido. Todo mundo tem no bolso R$2 para comprar um chiclete. Entendi. Ou menos, uhum, uma moedinha. Então, isso aí, se você martela a mensagem, daquela, a marca daquele chiclete, o número de vezes, ou em som, por exemplo, no rádio, a gente ouve em 300 Hz. Se você descer isso para velocidades muito mais baixas, você consegue, por exemplo, um exemplo bem, bem básico, vamos dizer mais fácil. No filme Exorcista, as pessoas, eles queriam que as pessoas tivessem medo da menina possuída pelo demônio. Isso é em 1976, claro. É antiquíssimo. Só um exemplo bem babaca, bem velhinho. Quando a pessoa está vendo o demônio, aparecia o demônio, eles punham um som em 16 Hz, a gente ouve em 300 Hz, e põe em 16 Hz, muito baixinho, zumbido de abelha, o enxame de abelha. Quando qualquer mamífero que ouça um zumbido de abelha, mesmo que não tenha sido picado por abelha, arrepia o corpo. É um som inconsciente, é um som de reação de repulsa à abelha, a medo da abelha. Então você consegue associar aquilo a medo. Outro exemplo, quando a mãe está amamentando o filho, o coração dela está relaxado, ela bate em 72 por minuto. A batida é mais rápida, mas relaxada, sentada, amamentando. Ela não amamenta correndo, né? Ela amamenta sentada. Uhum. Ela vai estar batendo em 72 o coração por minuto, 72 vezes por minuto. Houve um jingle da Chevrolet que foi feito pelo Zé Rodrigues, um cantor brasileiro, famosíssimo, que era em 72. Ele batia por baixo de um tambor batendo em 72. E o carro dizia que o carro era seguro, era confortável, o carro protegia você no acidente. Era a sensação de proteção, de cuidado que uma mãe traz. Então, uau, nesse caso, é bem adequado para a rádio, né, para explicar o exemplo. Uhum. Essa batida em 72 causava um relaxamento, uma calma que a pessoa associa ao produto. No caso do seu programa, se você colocar, se você quiser que a pessoa se sente relaxada, bem com o programa, você fala pausado, você dá largos, que são vogais mais longas, você arrasta um pouco, é a hipnose. A hipnose também funciona. Claro, assim. Claro. É o mesmo princípio, que é você baixar a onda do cérebro para a onda delta. Nós estamos em beta agora, que é uma onda rápida, alfa é um pouco mais lenta, e se você conseguir baixar para a delta, a pessoa fica receptiva a qualquer informação que entre junto. Ah, eu já sou nervoso por natureza. A gente que é agitado é difícil, né? Pois é, ainda mais com o João, que ele fica nos bastidores do João, eu fico sempre com medo de ele chegar e atacar com a risada dele, tem uma risada meio satânica. E ele fica rindo agora, pra te provar. Tudo bem aí? Eu sou você, como é que tá? É um prazer estar te ouvindo. Estou me divertindo, viu, aqui nessa conversa. E eu tô me divertindo muito ouvindo. Agora, o Marco não perguntou para você do autor favorito dele de histórias em quadrinhos, o Zéfiro. Carlos Zéfiro, né? O Marco Antônio tem a coleção integral. Carlos Zéfiro conseguiu isso, isso é dificílimo de ter. Não, tem uma coisa que a gente escolheu, que é a projeção. Quando a pessoa tem na própria casa, ela coleciona, tem pôster, camiseta, cueca com Zéfiro, negativo, eu tenho da revista Hustler, seu trouxa. Também. O pessoal que está ouvindo não sabe, o Carlos Zéfiro é um autor de quadrinho erótico, ele era funcionário do Banco do Brasil, e ele não podia dar o nome dele, então ele assinava Zéfiro. Ele criou uma linha de catecismos que hoje é conhecido, é similar aos Estados Unidos, aos Pijuana, que são uns quadrinhos baratinhos, uma folha dobrada em quatro ou seis folhas, sem capa, a capa é normal, não é capa colorida, e eles eram vendidos por 20 centavos, 5 centavos. Uhum. E foi o início do contato com o quadrinho adulto, de muitas gerações nossas, principalmente dos anos 50, foi através do Carlos Zéfiro. Atualmente, para a molecada entender, nós estamos falando de Milo Manara, aquelas capas de personagens sexy dos uhum. X-Men, dos Valentim, Mulher-Aranha, Homem-Aranha, etc. Sim. Então, pois não. Deixa eu te perguntar assim sobre. Porque assim, eu tive um pouco de contato, que não é psicologia, mas assim, eu fiz cursos, no caso, na década de 90, morando fora, de neurolinguística. E tinha uma coisa que é chamada lá direto, que é ancoragem, né? Que é, por exemplo, tu tem, vamos dizer, que a pessoa ia para comia um bolo que a mãe fazia, que tinha um cheiro super agradável. Bem, anos depois, a pessoa sentindo esse odor, ela é como se houvesse uma ancoragem, como se todas aquelas memórias viessem para ela. A gente volta e meia comenta nos programas que isso de música, né? Daqui a pouco tu não ouve uma música há muito tempo e aquela música te marcou no momento, sei lá, primeiro beijo, o que for. E anos depois, consegue quase que viajar no tempo. Me diz se tem a pouco a ver isso de propaganda subliminar com esse tipo de ancoragem? Tem a ver isso ou não? Alô? Vender um produto que a pessoa já tem experimentado. Você não vai fazer a primeira experimentação se você nunca tem uma lembrança, um gancho, que puxa a memória do sabor. Se você nunca, não sabe o que é açaí ou graviola, não adianta falar graviola, porque a pessoa não provou, não associa o nome, ó, a cor, a fruta, o sabor, não vai adiantar nada. Ele funciona, é um recurso mnemônico. Beba Coca-Cola, ou beba refrigerante, para não usar o nome do produto. Se pode usar. Refrigerante, a pessoa, aquele refrigerante específico do nome, ela vai lembrar da cor, do cheiro, do sabor e vai desejar tomar. Isso não é só neurolinguístico, isso aí são os processos mnemônicos. E, em termos filosóficos, tem um filósofo, Henry Bergson, tem um livro dele que tem... Alô? Alô? Caiu. Alô, Marco? Ele fala dessas memórias involuntárias, que por exemplo, se eu disser aqui, quem com ferro fere, com ferro será, você não consegue não pensar a complementação do ditado. Claro. Então, alguns bancos faziam o anúncio, eles marcavam um jingle, papapá, e no final alguma coisa, no final eles vêm para a caixa, você também. Sim, você não consegue não dizer o vem. Se você ouviu o anúncio... O público que não conhece o anúncio não sabe o que eu estou falando, mas se você ouviu o anúncio, você não consegue não dizer boi, boi, boi, boi da cara. Sim. Preta. A pessoa que está ouvindo vai lembrar preta. Ele não consegue não fazer. Então essa memória involuntária, que você involuntariamente você acompanha, ela te faz sentir que você está acompanhando o meu discurso. Se eu pergunto, aquele jogador de futebol que... Alô? Todo mundo de amarelo. Todo mundo vai pensar, é o Pelé. Quando você pensar em o Pelé, você está participando do meu discurso, você adere ao meu discurso. Isso é uma técnica que o Aristóteles, no livro Retórica, chamava de captatio benevolentia, captar a benevolência, pegar a boa vontade. Então essas técnicas que a neurolinguística desenvolveu, na verdade não desenvolveu, ela colecionou de várias outras estruturas de pensamento, de neurologia, de filosofia, e criou um sistema que eu considero a neurolinguística extremamente próxima do que se chama hipnose. As técnicas lembram muito hipnotismo. Marco Antônio e Flávio, é a mesma coisa que nós aqui na Showtime. Há 30 anos temos a voz padrão do Davi Roque, que também é a voz padrão da Rede Globo e da Jovem Pan Nacional. Só que as pessoas ouvem a voz do Davi e já associam a Showtime. Se você tiver um locutor, é que o problema disso é você ficar preso nesse locutor. Tem que prender a ele muito bem para ele não sair. Ele leva todo o seu patrimônio mnemônico do público se ele for para outra rádio. Ah, não, mas ele só sai daqui como o Benjamin para o cemitério, pode ficar tranquilo. É expressivo, você tem um padrão de voz, um tipo de som. Ah, Globo, plim, plim. O plim, plim da Globo, ele diz que acabou o comercial, venha correndo da cozinha ou do banheiro, onde você estiver. Para nós que aquele russo, Pavlov, que tocava o sininho e dava comida para o cachorro. Tocava o sininho e dava comida para o cachorro. Começou a tocar o sininho e o cachorro babava. É como para nós que temos mais idade. Descobriram que você podia condicionar uma reação fisiológica a um estímulo que não tinha nada a ver com ele. Você ensina a associar. Que era, no caso, era o behaviorismo, o Pavlov. Eu, por exemplo, tenho certos traumas com essas risadas meio satânicas do João. Já comentei com pessoas que não entendem nada de psicologia, que não falavam pra mim, mas não pensa na risada dele. E daí eu penso. Falando sério. Mais uma noite dormindo de fralda. E você ouvindo a minha risada e aquela cantora, como é que é o nome dela? Kate Bush. Kate Bush cantando o quê? Exatamente. Querido, eu quero te agradecer pelo teu tempo. É muita informação, mas acho que a gente conseguiu compactar. Fantástico. De certa forma. Obrigado pela oportunidade. Não, querido, muito obrigado mesmo. Benjamin, tu quer falar alguma coisinha, Benjamin? Não, era só para ilustrar o que ele falou. A gente que tem um pouquinho mais de idade, a gente ouve desodorante 1010, um produto. Bozano. Ah, tá vendo? Claro. São essas coisas, né, que levam a gente a pensar. A gente às vezes fala, pô, de onde que eu tirei essa ideia, né? De onde que eu pensei nisso? E às vezes é uma pequena palavra que você ouve e você lembra de coisas, e fica marcado mesmo. E nós temos aqui... Nossos musicais, um cheiro. Tem um romance do Proust, Marcel Proust na França, Proust, que ele escreve que ele foi visitar uma tia, a tia serviu uma bolacha, é falta de educação molhar a bolacha no chá. Ele molhou a bolacha e pôs na boca automaticamente, que ele fazia na infância. Quando ele provou, ele lembrou do aniversário de 15 anos da prima dele, lembrou a festa inteira. Ele chegou a escrever um livro, A Busca do Tempo Perdido, vários livros, né? Uhum. O Primeiro Caminho do Suan, onde ele conta essa história de como ele comendo essa bolacha, a bolacha chama Madeleine, comendo a Madeleine no bom sentido, ele lembrou da prima, lembrou de toda a juventude dele, do tempo que ele morava naquele lugar, naquela região. Quer dizer, são memórias involuntárias, né? Ô Marquinho, isso acontece também com a música, Flávio. Nós temos uma música aqui da Showtime, que é a Soulful Strut, com o Love, qual era o nome do grupo? Não, eu não lembro o nome do grupo. Swing Out Sisters? Não lembro o nome do grupo. E vários ouvintes já me disseram que quando ouvem essa música, que é uma música de 40 anos atrás, associam imediatamente a Showtime. Esse tipo de coisa é muito interessante, esse tipo de coisa, João. Nossa, falando sério. O fato ainda aí ou caiu? Flávio. Se você está ouvindo coisas que você já sabe que funcionam, né? Para eles, ele tem que demonstrar que funciona. É verdade. Flávio, mais uma vez, então... Opa. É que às vezes tem umas pausas, gente, como eu não estou vendo o Flávio, por isso que às vezes eu atropelo. Às vezes tem uma pausa, eu não sei se ele parou de falar ou não. Mas, Flávio, eu quero mais uma vez te agradecer. Não sou porta-voz da gente do João e nem do Benjamin, mas eu quero agradecer em nome da rádio pela tua participação, tá bom? Eu que agradeço, muito obrigado a todos pela oportunidade. Então, só repetindo, então, pessoal que quiser ir atrás do livro, Propaganda Subliminar Multimídia, já na sexta edição, e Histórias em Quadrinhos da Escola, que está na terceira edição. Isso é apenas dois dos trabalhos dele. Tem algum lugar na internet, assim, tipo um blog? Tens um blog? Sim, eu tenho. Obrigado. Eu tenho um blog que, se você puser no Google, Calazans, com Z, Calazans, Zans, repetindo o final... Aparece o meu blog, é muito fácil, que lá tem várias matérias, tal. Eu não vendo produtos no blog, mas através do blog eu tenho o resumo dos livros, resumo de artigos, tem outros materiais que podem abrir um caminho para a pessoa me conhecer ou conhecer essa obra, quem se interessou pelo quadrinho ou por essa parte subliminar, o caminho seria o Calazans Zanzan. O Flávio Calazans me acha fácil no Google. Tá bom, querido, muito obrigado de novo, tá? Um grande abraço para ti, querido. Muito obrigado, eu que agradeço, boa noite. Tchau, boa noite. Tchau. Marco Antônio, fantástico, hein? Não, o assunto é fantástico, mas cá pra nós mesmo. Vai parecer clichê que eu vou dizer, mas cá pra nós. Vai dizer que não é assunto pra 7, 8 horas. É. Aí a gente vai começar a falar de Flecha Ligeira, o Zorro, mas aquele que era... Sabe qual que meu pai falava direto? É. Reco, reco, bolão e azeitona. Nossa, lembro. Tinha no... Como é que chama? No Chiclete Ping Pong. Tinha. Chiclete Ping Pong. É. Vamos para a primeira, Marco Antônio. Então, gente, a nossa garimpagem, vamos entrar nos anos 50, então, por favor. O nome dessa música é em homenagem aos dias do Renzo Mora. It's been a bad day for me. It's been a sad day for me. My baby me. was there to meet me. Wow, why is this so day to see me? Wish my love would please come back and free me. It's been a bad, bad day for me. There's nothing left but an old used to be. And it sure does get old. Marco Antônio, os dias do Renzo Mora. Pois é, ele fez essa alusão para sacanear o Renzo, obviamente, porque o nome da canção é Bad Bad Day, ou seja, um dia muito, muito ruim. No caso, esse cantor, Don Gibson, tem muita coisa para falar dele. Ele, apesar de no Brasil a gente, de repente, ouvir o nome e não conectar, vou falar um pouquinho do background dele. Ele é, daria para dizer que ele é uma espécie de assim, guru de um movimento da country music americana chamada Nashville Song, que foi um movimento que começou há algumas décadas, que tentava, de certa forma, modernizar. E já que o rock and roll tinha muita influência do country, e as paradas estão tomadas por rock and roll, eles daqui a pouco também deixar a música country deixar um pouquinho o conservadorismo e também pegar a influência do rock and roll. Então, basicamente, a ideia dessa modernização seria colocar arranjos mais robustos, com muitas cordas, também backing vocals. Por exemplo, no caso, ele usou várias vezes, o Don Gibson usou várias vezes os Jordanaires, que era aquele grupo de vocalistas que fazia backing para o Elvis. Então, tentar, de certa forma, assim, e nas letras também tratar de coisas mais melancólicas, situações de amor, em vez de só ficar, tipo, a lá, Roy Rogers, tipo assim, elogiando as padarias e falando como era bom andar de cavalo. Então, no caso, até um dos... O nome mais importante desse movimento, desse Nashville Song, que é quase que um subgênero da country music, seria o Roy Orbison, segundo nome. Então, os dois meio que, de certa forma, competiam. Eram grandes amigos, mas quando se pensa nesse movimento, como eu disse, é Don Gibson e Roy Orbison, que eu posso falar também. Ele pode ser ouvido em trilhas como Destemido Senhor da Guerra, aquele filme com Clint Eastwood, dirigido pelo Clint Eastwood e co-produzido pelo Clint Eastwood, Let It Ride, que era A Grande Barbada, que é um filme sobre Turf, com Richard Dreyfuss, e O Mundo Perfeito, também dirigido e estrelado pelo Clint Eastwood, também com Kevin Costner, vai fazer o papel de um vilão até. O interessante desse Don Gibson é que essa canção Bad Bad Day foi gravada, né, na virada de 57 para 58, e ele, no mesmo disco, ele tem uma canção que é Blue Blue Day, quer dizer que é o blue no sentido de melancólico, dia melancólico, melancólico. E a gente vai ver um trechinho de um grande hit dele, que é de 61, que é uma canção chamada Sea of Heartbreak, ou seja, oceano ou mar de coração partido. E antes ele tinha gravado uma canção chamada Heartbreak Avenue, que é Avenida do Coração Partido. Então ele vai crescer, tá entendendo, né? O coração partido começa na avenida, daqui a pouco tem um oceano. Então, vamos pra aí? Canção, pode ser? Ship adrift on the sea of heartbreak, lost love, loneliness, memories of your caress, so divine. I wish you were mine again, my dear. I'm on the sea of tears, sea of heartbreak. Ai, que coisa triste. Foi triste. Ele nasceu no começo de 1928, na Carolina do Norte, morreu aos 75 anos em Nashville, Tennessee. Ah, é importante a gente dizer que ele viveu de forma confortável até o fim da vida, porque ele compôs apenas uma canção que foi tornada famosíssima, clássica, na voz do Ray Charles. Ele gravou, tipo, em 57, o Ray Charles, acho que gravou em 61, por aí, que é I Can't Stop Loving You. Essa canção é do Don Gibson. Aí, né, gente, quando pensa nessa canção, geralmente pensa no Ray Charles, mas cerca de 680 versões ao redor do planeta existem dessa canção. Então, basicamente, ele ficava em Nashville e só ia no checar o cheque, conferiu se o cheque dos direitos estavam ali. Então, e a do Dom Gribson, até eu acredito que seja até melhorzinha do que a do... É, olha, eu concordo contigo, eu sempre achei muito melodramática a versão do Ray Charles, né? Ficou famosa, acho que por ele já ser um camarada tão famoso, ficou mais famosa, mas quando eu ouvi a primeira vez a do Dom Gibson, eu falei, caramba, é uma gravação nova? Aí eu fui pesquisar aí que eu vi que não, que era exatamente o contrário. Ele que era o principal, né? E depois que outros gravaram lá. Mas é uma coisa curiosa, incrível, né? Às vezes a pessoa grava uma canção, no caso dele demorou uns 4 anos pro Ray Charles gravar, mas às vezes o cara morre e tempos depois a canção de quanto. Isso acontece até com o roteiro de cinema também, o cara morre, ele adapta um anos depois e deu um spoiler do cara recebe o dinheiro. Mas então acho que a gente pode adentrar os anos 60. Vamos lá? Alô? Vamos lá. Spaceruję sobie ponad brzegiem morza, za mną idzie chłopiec młody. Podobała mu się buzia moja chorza, więc piosenkę nuci raz. Tiritomba, tiritomba, to melodia, która wielki urok ma. Tiritomba, tiritomba, tę piosenkę każdy zna. Cza, cza, cza. Ja udaję, że nie widzę, że nie słyszę, choć radością serce płonie. Biała mewa nad falami się kołysze, a on ciągle śpiewa mi. Tiritomba, tiritomba, to melodia, która wielki urok ma. Tiritomba, tiritomba, tę piosenkę każdy zna. Tiritomba, tiritomba, tę piosenkę każdy zna. Nagle widzę, że nadchodzi moja mama i że groźnie na mnie patrzy. Chłopiec ukrył się i pozostałam sama, ale słyszę jego śpiew. Tiritomba, tiritomba, to melodia, która wielki urok ma. Tiritomba, tiritomba, tę piosenkę każdy zna. Mama poszła i jesteśmy znowu sami, szary wieczór nas osłoni. On mnie objął i ogarnął ramionami i śpiewamy sobie wraz. Tiritomba, tiritomba, to melodia, która wielki urok ma. Tiritomba, tiritomba, tę piosenkę każdy zna. Tiritomba, tiritomba, tę piosenkę, która wielki urok ma. Tiritomba, tiritomba, tę piosenkę każdy zna. Tiritomba, cha, cha, cha, Marco Antônio. Tá, essa canção aí, vocês ouviram, interpreta lá, Violeta. Você sabia que Mirieri Matiega gravou, né? Sim, eu vou explicar, calma lá, essa canção na verdade é uma canção do folclore napolitano, tá? E o nome é Tiritomba, e não adianta se me tirar a perguntar o que quer dizer, porque não se sabe o significado, né? Acho que é pela sonoridade, Tiritomba, Tiritomba. Essa cantora aí é Violeta Vilas, com dois L's, Vilas, apenas a maior diva dos anos 50 e 60, da Polônia. Ela nasceu na Bélgica, o nome de batismo era Geslava Czeslak. Nasceu em 38, faleceu aos 73 anos, como eu disse, ela nasceu na Bélgica, ela conseguia tocar, era fluente assim, musicalmente no piano, violino, trombone, e uma voz afinadíssima, fez muito sucesso, tipo assim, dá pra dizer que a mais importante diva musical da Polônia. E, como o João estava falando mesmo, essa canção foi gravada não só pela Maquia, mas assim, tem montes de versões. Só que música cantada em polonês e com, ainda com batida de tchá-tchá-tchá, assim, olha, falando sério, por isso que eu quis destacar, e até porque essa Violeta Vilas é praticamente desconhecida aqui. Mas vou traduzir basicamente o que a letra fala, né? Fala de um amor que a moça estava apaixonadíssima pelo cara, o cara super interessado nela, e daí o amor foi interrompido, e daí, mas eles conseguiram mais tarde se encontrar. E o que, que muita gente, quando tem um amor interrompido, quer se encontrar para fazer o quê? Isso mesmo, para cantar Tiritomba, que é isso que a letra fala. É. Então, né, teve esse desencontro, mas no final eles puderam se encontrar e cantar Tiritomba. É. Então, consegue imaginar mais ou menos o que pode ser que Tiritomba significa? É, né? O Fufunha já falou aqui o que, que é tira e tomba. É Tiritomba, cara, não é tira. É o que ele falou, tira e tomba. Exatamente, pois é. E, tirou, tombou. adorei. Alguns apelidos da Violeta Vilas: a voz da era atômica, a sensação do continente, uma voz, ela foi comparada a voz dela com champanhe francês, e também a maior musa polonesa. Vale dizer que ela foi um personagem super assim, controverso. Olha só algumas coisas. Ela era muito chegada no trago, ficou viciada em morfina e, segundo muitas fontes na Polônia, ela também até, quando ela estava cantando, ela era dedo duro do serviço secreto da Polônia. Ah, tá. Então, olha só, ela também era, por exemplo, um gênio, assim, um gênio do cão, e até o segundo e último casamento dela durou 11 meses. Ela morreu meio que na pobreza, ganhando uma aposentadoria, chamada aposentadoria artística, né, dada pelo Estado, dada pelo governo da Polônia, e foi dona de um dos maiores asilos de cães na Europa Central. Então, acho que a gente pode passar, por favor, para o vídeo dela de 77, que esse eu gosto bastante. Przyzywam Cię, melancholii, wiem jak bardzo kochałam Cię. Jak szary płaszcz otuliła nas melancholia, i słyszę wciąż jak romance mi gra. Mais um pouco, entro em coma diabético. Ah, não, por favor, por favor. Essa canção, o João já até colocou no inbox, né, me mandou uma canção lindíssima da Petula Clark, e eu me lembro quando eu falei, pô, essa canção adorei essa canção, isso aqui, e ele, vamos usar a grafia aquela do farmácia com PH, ele, eu sou PHODA, né, e ele disse isso. Então, agora, não é intenção de puxar o saco, mas eu sei que o João, né, em matéria de inglês, ele até entende bem, a não ser quando ele não quer, que é pra eu traduzir a canção, né, e daí poder ficar como se fosse uma declaração de amor a isso, irresponsável da minha parte. Mas, de qualquer forma, eu sei que o João não é fluente em polonês. Nem um pouco. Essa canção é Melancholii. Eu vou pedir pro João chutar sobre o que é essa canção. Deve ser sobre uma mulher que tirou, tombou e ficou melancólica. Olha, falando sério, o João é fluente em polonês, gente. Vejam só, tá? Eu quero, antes mais nada, agradecer também, antes que eu esqueça, por favor, ao Piotr Volkovski. Ele foi meu colega no primário, a gente é amigo no Facebook, ele já há anos voltou a morar em Varsóvia, e ele me ajudou com a tradução da Tiritomba. Claro, eu não sabia, obviamente, que Tiritomba ia ser tão facilmente, né, o sentido ia ser tão facilmente sacado pelo pessoal, mas ele me traduziu a mensagem do Tiritomba e do Melancholii. Então, quer dizer, se eu soubesse, né, que a fluência, assim, né, quando a ideia de ser sacana é forte, ela vem em segundos, eu não teria nem perdido meu tempo. Mas uma pior, que está nos ouvindo, de Varsóvia, Volkovski, e eu eu quero te agradecer pela tua força, queridão, tá? Então, vamos cruzando... Ah, Falquinho, ela pode ser ouvida, a Violeta Vilas, na cinematografia Mojnik For e num dos curtas mais famosos de 2007 na Polônia, que é um curta chamado Aria Diva. Então, vamos cruzando 70, por favor? Vamos embora. Vamos lá. nome dessa música também em homenagem a Renzo Mora. Marco Antônio. Por favor, meu Deus do céu. Canção de 75, nome Alto dos Street, ou seja, na rua, jogado na rua. Por isso, né, que... Gente, eu tô falando sério, não é ensaiado com o João, a maldade dele, falando sério. Se ele estivesse num iglu... Você me tira, mas assim, eu sei que iglu não é na Sibéria, mas imagina a Sibéria, ele num iglu, ele ia ter essas ideias, assim, cabeludíssimas. Mas de qualquer forma, canção de 75, o nome do grupo UFO, ou UFO, seria o equivalente a OVNI no Brasil, né? Unidentified Flying Object, ou seja, né? Objeto voador não identificado, é um grupo inglês de rock and roll. Essa canção até eu escolhi porque ela não fez sucesso, mas ela fala na hora, um pedaço na letra, ela fala que ele diz que a pessoa está com as suas... É uma verdadeira imitação de história em quadrinhos, né? Your comic book impersonations. Ou seja, fala em histórias em quadrinhos e, né, dando uma espécie de homenagenzinha ao nosso convidado de hoje. Mas o que eu posso falar? Um dos maiores hits do grupo foi uma canção chamada You Can Rock Me, que é de 78, a gente vai ouvir um trecho daqui a pouco. You Can Rock Me, basicamente, rock pode ser de dançar rock, mas pode ser várias coisas, inclusive sexo até, né? Ou seja, sacudir, remexer. Tá bom, agora me lembrei que o João nesse momento deve estar perguntando, tá, mas tu não traduziu a letra a canção inteira, tá? You Can Rock Me, você pode me sacudir, você pode me mexer, eu chego a ficar gago até, cara, tá? Isso. Já não bato nervosismo que eu tenho, apesar de 3 anos estar aqui, sempre tendo, né, tem a musiquinha, e agora, né, Marco de hoje, eu já tremo, daí quando eu me lembro, putz, mas tem uma canção aqui que vai ser minha bunda na janela, eu já penso, eu já tremo mais. Sempre vai ter, viu? Sempre, exatamente. Se depender dele, sim. Então, essa é uma banda de rock and roll, então, de hard rock. Eles começaram, os integrantes começaram a se juntar em 68. Basicamente, era o cantor Phil Mott, o guitarrista Mick Bolton, o baixista Pete Way e o baterista Andrew Parker. Aquele músico Michael Schenker, do Scorpions, fez parte até do grupo por um período dos anos 70. Depois da Inglaterra, países em que esse grupo fez mais sucesso, Estados Unidos, Japão e Alemanha. Eles venderam até hoje 21 milhões de discos e até o final é um dos grupos favoritos daquele meu amigão, já sei algumas vezes, um dos maiores guitarristas do Brasil, que é meu grande amigo, Jorge Rabi, e muitas vezes se dá o trabalho de traduzir para mim em francês e umas frases, algumas canções em italiano, e daí o que acontece, às vezes dá espaço também para quando eu falo a canção, o nome da canção, daí o João fica no fundo rindo, claro, porque muitas vezes é uma declaração de amor, tipo essa, você pode sacudir comigo. Tá. Eu me admiro até ele ter rido antes de dizer o ui, que ele fala assim, ui, ri. Essa banda UFO, ela pode ser ouvida nas filhas de filmes como Detroit, A Cidade do Rock, que é um filme produzido pelo Gene Simmons e o Kiss, O Verão da Minha Vida e O Verão da Minha Vida com a australiana Toni Collette e o premiado com o Oscar Sam Rockwell. Vamos com um trechinho do You Can Rock Me, por favor? Vamos 78? Lá. Yeah. A Grazi mandou um recado aqui, Marco Antônio, que está adorando o programa, está rindo muito aqui, as músicas são show. Ah, obrigado, Grazi, obrigado. E eu fico rindo, mas sempre com o pé atrás, que eu tenho que ficar olhando. Será que essa letra vai dar espaço? Será que ela vai dar espaço? Mas que bom que ela está rindo, quer dizer. Né, o João já riu bastante por hoje, mas não tem mais espaço, claro. Então, obrigado, Grazi. Agora a gente pode adentrar os anos 80, por favor, e umas surpresinhas aí. E essa música aqui eu ofereço para o Marco Antônio. Essa música, o nome da música é para ele. Perco o amigo, mas não perco a piada. É pro Marco Antônio essa. Tá, olha só, o nome desse grupo XTC ou Ecstasy. Ou seja, é um jogo que dá uma sonoridade ecstasy, mas foi antes da droga sintética existir, que esse grupo aí começou em 72. Mas, de qualquer forma, a canção por que em homenagem, né? Tá, na verdade, eu escolhi porque fala de uma super heroína, comic book, história em quadrinhos, e era o assunto. Mas, segundo o João, é pra me homenagear. Então, porque a canção fala basicamente, poxa, que troço supra-sumo, como isso aí é super, super girl, né? Então, a implicância tem que vir de alguma forma ou outra. Desde que a marcha fúnebre estivesse tocando, iria sobrar. Assim. Pra alguém, claro, correto? Perfeito. É uma metralhadora giratória, correto? Perfeito. Isso, eu vou te surpreender agora, João. Essa canção aí, que é do disco mais bem sucedido desse grupo, produzido por quem? Por um integrante não oficial do nosso cast, aqui na rádio, Todd Rundgren. Fantástica essa música, por isso, maravilhosa, deslumbrante. Exatamente. Olha, falar dessa banda. Uma banda de pós-punk e pop-rock, começaram os integrantes se juntaram em 72, encontraram num bar. Só depois esse nome, que é um jogo, né, com Ecstasy, XTC, XTC, só em 75 que eles assumiram esse nome. Esse grupo é de Swindon, uma cidade a 60 quilômetros de Bristol, na Inglaterra. Até hoje eles são muito cultuados, mas como eles não se encaixavam perfeitamente, assim, de forma muito óbvia, na New Wave, nem no Hard Rock, segundo, na verdade, o grupo mesmo, eles diziam, gente, a gente é só uma banda de pop. Mas não sabiam muito como vender. Mesmo assim, eles fizeram um monte de tours ao redor do mundo e acabaram até entrando assim, em litígio com a Virgin, a mega empresa Virgin, né? Obviamente não deu muito certo para eles. Mas assim, por que entraram contra a Virgin? Porque diziam realmente que não tinha grana vindo para eles. Tanto que eles estavam com sucesso nas paradas e dois dos integrantes tiveram que arranjar bicos numa locadora de automóveis na Inglaterra para poder reforçar o orçamento doméstico. Mega fãs de cultura pop e quadrinhos, tanto que a canção que já ouviu um trechinho daqui a pouco, que é do comecinho de 1980, é uma canção chamada Sergeant Rock is Gonna Help Me, ou seja, o Sargento Rock vai nos ajudar. E tinha uma história em quadrinhos também, há anos estão querendo achar para Barcelona, né? Sergeant Rock. Eu li muito. Lê-se muito, pois é. Os desenhos eram maravilhosos e bem violentos, né? Uma pegada da Segunda Guerra Mundial. Exatamente. Né? Isso. Os dois integrantes, né, principais, assim, a banda já teve uma formação diferente, mas quem começou mesmo foi o Andy Partridge e o Colin Moulding. Não achar que o Andy Partridge era da Partridge Family, a família do Remy. Não é, esse é de verdade, Andy Partridge. Que eu posso dizer também, o Todd Rundgren virou produtor deles nesse disco. Ele supostamente, principalmente o Andy Partridge, parece que brigou muito com o Todd Rundgren nessa época, mas hoje em dia, quando entrevistado, ele sempre diz, olha, foi uma das melhores coisas que aconteceu ser produzido pelo Todd Rundgren, e perguntaram ao Todd Rundgren o que, que ele se lembra de ter trabalhado com o XTC, e ele disse, olha, quando a pessoa ouve o disco que a gente fez juntos, a pessoa saca assim, puxa, pensa, né, como eles devem ter se divertido juntos, e isso é verdade, parcialmente. Então, quer dizer, é muita coisa rolou. Que ano é esse grupo? Eles começaram em 72, mas esse disco, essa canção do Death Really Super Super Girl, que foi com a mão do Salvador, foi em 86. Então pode ter certeza que era em homenagem ao LSD mesmo, porque o LSD nos anos 60 já era usado por Jimi Hendrix, Beatles, mas o Tchabacoto. Mas o nome era... Não era LSD, querido, eu falei Ecstasy. Ah, Ecstasy. Ecstasy, é. O grupo, na verdade, como eu te falei, né, ele só usou esse nome em 75, mas eu acho que como droga... assim, né, usada, o nome Ecstasy, essa droga sintética, eu não sei, não sou expert nisso. Não sei. Mas eu diria que é, até porque eles eram grandes fãs do Jimmy Durante, aquele comediante, e ele tinha uma frase que usava de efeito, e os filmes dele eram muito reprisados, né, então é Ecstasy, no caso não é LSD, LSD obviamente nos anos 60, isso aí, valeu ter lembrado igual. Mas de qualquer forma, esse grupo pode ser ouvido em filmes como Identificazione de una Donna, Identificação de uma Mulher, do Antonioni, Ela Vai Ter um Bebê, que é uma comédia bem bacana, do falecido John Hughes com o grande Kevin Bacon, Eu Mesmo Irene, que é um filme sobre ela, pessoa com muitas personalidades, tem muito a ver com a gente até aqui, né, com o grande Jim Carrey, e até a respeito da adaptação cinematográfica do Stephen King, It, no Brasil era It, a Coisa. Então vamos para a música do Sergeant Rock, que vamos vai lá. Nos ajudar. É, meu amigo, Bombshell. É, pois é, essa canção aí, como eu te falei, do comecinho de 80, e a anterior, que foi um mega sucesso, Quer dizer, a anterior não fez sucesso, essa fez. A anterior, que a gente tocou, That's Really Super Super Girl, não fez sucesso, mas o disco teve canções de sucesso. E na carreira deles, o disco tipo assim, que foi mais comercial. Até supostamente foi até por isso que eles fizeram brigas, porque eles estavam achando que o som deles devia ser mais cru, mais pesado, mas os caras já várias vezes comentaram nos últimos tempos que eles podendo voltar atrás, apesar das brigas, eles estão super satisfeitos com o resultado. Então eu acho que é isso aí. Agradeço o espaço, passou um pouquinho do tempo, agradeço pela paciência. Sem problema, foi muito bom, todos gostaram e quinta-feira estaremos juntos. Então, tá, gente, um abraço Benjamin, abraço João, abraço Fufuinho, abraço ouvintes, tá? Muito obrigado. Obrigado. Força, gente. Beijo, querido. Beijo, tchau. Bom, senhoras e senhores, terminou o que, ô Fufuinho? O Marco de hoje, com Marco Antônio Santos Freitas, mesa de som de Jair Barbosa, a fofura. Gerência de Tecnologia da Informação, Marcelo Tibério, coordenação de rede Albert Martin, gerência de mídias sociais, Luiz Paulo Calisto. Apresentação, João Alckmin. E comigo no estúdio na apresentação, Benjamin Júnior, a bela voz da Showtime. Que estaremos de volta amanhã, neste mesmo horário. Nesse mesmo bate-horário, bate, né? Horário, nessa bate-canal. Bate-canal. Amanhã, um grande abraço a todos, uma ótima terça-noite para todos e quarta-feira amanhã, dia de feijoada, estaremos por aí. Exatamente, de Jair Barbosa, Rogério Alcântara e eu às 8 horas da manhã com o Prime Time. E às 18 horas com o mundo acontecendo em não abrindo a caixa preta com Renzo Mora, Paulo Passos, Ednardo José de Paula Santos e Benjamin Júnior. A direção de jornalismo é de Carlos Brickman. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. A partir de agora, as emissoras que compõem a rede Showtime de rádio seguem com suas programações normais.